Samuel fala que Davi, com toda a sua força, cantava na presença do Senhor, proclamava na presença do Senhor. Eu tenho aprendido, meus amados, tudo o que eu faço com todo fervor, com todo o meu ânimo, com toda a minha alegria, com toda a minha força na presença do Senhor. Lá no Rio Grande do Sul diz que ou a gente é inteiro ou é meia boca. Eu digo ao Senhor: Senhor, eu não quero ser meia boca para Ti, não. Se eu estou sozinho em casa com o meu piano, ali eu canto com toda a minha força. Minha esposa diz que pode se ouvir na rua, longe, quando eu estou cantando. Dá para ouvir lá fora, porque eu canto com todo o meu coração, amado. Deus te chama para proclamar isso, para dizer: Senhor, para a Tua glória, para a Tua glória. Vamos dizer isso ao Senhor: para a Tua glória, Senhor. Diga aí no seu lugar: para a Tua glória, Senhor. Eu sou o Teu templo, templo vivo, para a Tua glória. Diga isso alto, eu quero ouvir: para a Tua glória, Senhor. A igreja proclamando: para a Tua glória, Senhor. Eu sou o Teu templo, Senhor. Agora nós vamos cantar, proclamar isso, Senhor, para Ti, porque fomos criados para ser o templo da Tua habitação, para ser lugar genuíno, verdadeiro, da Tua glória. Amém, Senhor. Para Tua glória, para Tua glória, somos Teu templo, para Tua glória, Senhor. A igreja do Senhor proclama isso: para Tua glória, da Tua glória, somos Teu templo, da Tua glória, Senhor. Que o inferno escute isso, meu irmão, que você é da Tua Senhor, aleluia, a igreja adorando, nós te adoramos.